Você vai delirar, você vai se amarrar. Sei que tu vai gostar quando eu jogar. Quando eu jogar. E vai jogando, vai. Bota essa novinha pra dançar. Vai jogando, vai. Você